nalgas e mandarim. Este desafio que vos trago, aqui é em homenagem à Comic Con, esta que aconteceu. E é o quê? Tá boa. E é o seguinte. Primeiro cenário. Vocês tinham que amanhã entrar já para a fila da próxima Comic Con e ficar na fila até à próxima do 2016. Ou seja, tinham que estar um ano na fila, sempre ao ar livre. E à vossa frente tinha um grupo de brownies. Brownies é um grupo de fãs masculinos adultos do Meu Pequeno Pony. Sei, sei, sei. Pronto, à vossa frente tinham os brownies e atrás de vocês tinham os Roxette a cantar a música It Must Be In Love, But It's Over Now. Sempre. Sempre. Sim. Isto... Eu estou a chocar com o Pedro a dizer, eu sei. O Pedro é brownie também. Eu não fazia ideia. Mas eu sei que é o Rainbow Dash. Eu sei que é o Rainbow Dash. É um pony. É aquela que tem o rabo em forma de arco-íris. Não sei se é um homem ou se é uma mulher. Mas já vi vídeos dela na internet a fazer... Continua. Isso aí. São taras que nós estamos a falar aqui. Vai. Sempre na fila, Brony já à frente, Roxette atrás com a música do Pretty Woman. Aquele baladão. Mas Bronies, okay? Os Bronies em cosplay. Os Bronies estavam todos em cosplay. Claro. Nem há outra coisa. Cenário 2. Tinham que falar do Dothraki, que é aquela língua daquele gajo que comeu o Khaleesi no Game of Thrones. O Jason Momoa, sabem? O Drogo. Sim, sim. Também entrou no Playwatch, o caralho. Falar do Dothraki para o resto da vida. Ou seja... Com quem? Com quem quisessem, com quem soubesse falar do Dothraki. Se ninguém soubesse, não falava. Podia ser pior, podia ser tirolesco com o Zé Figueira. Eu pensei nisso, mas como o Zé Figueira já tinha sido abordado, decidi passar para o Khal Drogo. É uma língua morta. Epá, eu posso também... Queres que eu comece, ou Pedro? Queres começar tu? É no Porto, a Comic Con. É no Porto. Portanto, é o Comic Con A, não é? A primeira opção. E a segunda é o Comic Con B. Sim. Estás inquieto, Pedro. Diz lá, Comic Con. Pronto, já quebrei o gelo. Ah, olha, pois é. Pois é, realmente, se meteres lá à frente de Comic Con A... Ah, porra! Olha, nunca tinha pensado nisso. Que engraçado. Mas tem pior. Sim, mas foi para a Comic Con, porque tinha França do que em Portugal. É no Porto, não é? Lá no Ensino. É. Na Exponor. Na Morcónia. Sim. Ok. Opa. E o segundo era... Epá, não. Então, e os gajos estavam 24 horas por dia a tocar ou vinham a ser substituídos por... Estavam sempre a tocar, mas à noite podiam tocar outra música. Tipo o She's So Vulnerable. Sabes, é uma balada sim, também. Sim. Mas não iam embora. É? Não iam embora. Ficavam sempre ali. Estavam sempre lá, os Roxette estavam sempre atrás de ti. Mas isto era pior para eles. Epá, eu preferi ao primeiro, porque... Impressionante o que matar a rabos de arco-íris faz, que um ano inteiro na fila. Pá, isto é isso. Tal coisa, isto é recorrente, tu ao fim do ano eras um brownie. Estavas lá à frente com eles também, todo vestidinho, e epá, para mim já tocava umas músicas de Roxette. Epá, mas estavas um ano inteiro na fila sem poderes fazer mais nada, ver filmes, ver séries, nada, estavas parado na fila ao ar livre. Tinha estar à espera, já. Nem filhos, nem mulher, nem... Hã? Ao frio, ao relento. Ah, pá, mas... Era sempre ao frio, já. Mas falavas o quê? Batraki? Como é que chama? Dothraki. Dothraki é aqueles dos primeiros, daqueles gajos... Dos cavalos e... Falei um bocado, Miguel. Que é trança. Eu não sei falar. Mas pronto, aquilo também é tipo Klingon, não é? É tipo Klingon, já. Não, pronto, não, olha, vou mudar. Eu prefiro Klingon. O Klingon fala perfeitamente. És fluente. Sou fluente. Epá, eu também vou para o segundo, é óbvio. Nem que ninguém me percebesse, mas está um ano inteiro parado na fila sem fazer mais nada da vida. Um ano inteiro mandado ali, esquece. Nem que o segundo fosse falar tirolês com o Zé Figueiredo. Mas, mil vezes, que era. Punha o meu microfone do Kunai na boca. E pronto, e vamos embora para lá, Croda, lá, como é que tu dizes que se chama? Batraque, como diz o Pedro. Mas tinhas que andar em tronco nu também, com um cavalo? Tinhas que andar em tronco Não, não, não, nu? essa parte poupei-vos do tronco nu e da trança, o caralho. Fato e Mas gravata. se quiserem, podem. Depois vejo uma reunião de pais e quando vejo o manual, há quem tem uma reclamação a apresentar. Era assim, não era? Era assim. Era, era. Ninguém se metia com os teus miúdos, que isso era uma Claro. coisa boa. Tinhas Não, aquele eu só vejo. facalhão, tinhas o facalhão. Só vejo vantagens. Se fosse uma semana na fila, ainda pensava no assunto. Não, não é nem muito tempo. É um NFD. Eu também escolhi a segunda. Também estou com Mas vocês. tu foste ao Comic Con? Eu Ah, fui. não foste? Não E fui. tal? Bom, para ver o B. Foste Não. para o Leão B para o ano? Entra-se por trás. É mais pequenito, não é? É mais apertado, mas epá, não pode, não entra aquela moto toda que entra para frente, mas entra só alguns. É mais complicado escorregar lá para dentro. Bem, mas ó, Miguel, conta lá então o que é que achaste. Eu já tinha ido ano passado. Ano passado fui 2 dias. Este já decidi só um. Fui só no sábado. Epá, primeiro é uma foda de caraças para entrar. Aquela merda de 2 horas na fila. Depois estávamos a entrar. Tiraram as setas ao Arrow. O Arrow estava à minha frente, tiraram-lhe as setas. E o caralho, que é fedido porque um gajo, não é? É justiceiro. O gajo tenta trabalhar e não pode, ficou logo sem as O que é setas. magia de segurança? O segurança tirou-lhe as setas. Até Não se faz. se eu fosse vestido de comando do Matrix, entrava lá para Entrava, dentro em entravas nu. cuecas. Entrava em cuecas. Quem és tu? Ah, sou o Matrix, sou o novo Matrix. Depois de passar a Quando segurança. acorda, sou o Matrix. Quando acorda. Ai meu Deus, muito bom. Epá, depois olha, uma vez lá dentro, aquilo é um bocado mal organizado, onde aquela merda tem para aí 300 voluntários, tudo vestido de amarelo, metendo vinhos lá de um lado para o outro, andando desorientados. Epá, e depois pronto, aquela merda é grande, dá para ver muita coisa, mas a nível de painéis aquilo é fraquito, pá, isto estava muito fraquito. É para ir uma vez, pronto, experimentar e tal. Os painéis são as pessoas que vão falar numa mesa, não é? É, Para o auditório. opa, mas painéis dos pobres, né? Um gajo vê lá a Comic Con de San Diego, o elenco todo e o caralho, um monte de malta a conversar. Ali é só o artista, né? E depois um gajo convidado, ou como é que chama aquele gajo da boina, o caralho, do 5 para O menos. lixo, É, reportes, se né? está lá e o caralho, faz umas perguntas, o público também. Pá, e pronto, interage, depois sai-se dali, os gajos vai dar autógrafos, uma fila de caralho, pois é fila para tudo lá dentro também, né? Um gajo quer coçar os tomates, tem que ir para a fila para coçar os tomates, e o caralho, queres ligar à namorada, para a fila para ligar para a namorada, todo lado. Epá, e pronto, e é assim, até à Mas noite. aquela merda é cara como o caralho. É 23 euros, pronto, o gajo entra lá para dentro. Até mas diz-me uma coisa, tu vais, se fores vestido de cosplay, pagas o mesmo? Pagas o mesmo, eu acho que Pois, sim. isso é um aparviço para Tu cada um dos. fazes parte do entretenimento quando vais vestido de uma merda qualquer, não é? É verdade. E estás a manter o espírito da Comic Con original, não é? Que é o pessoal de cosplay, não sei Mas o quê. Eu acho que até, eu na tenho original ideia. eu não sei se os gajos não pagam. Não, não, eles pagam. Eu tenho ideia que aquilo como tem um limite de inscrições, é que para ir à Comic Con original tens de inscrever não sei quanto tempo antes e aquilo é bilhetes que esgotam e tudo e mais uma coisa. Eu sei porque há uns anos atrás estive a pesquisar, que era uma das coisas que eu gostava de fazer aí à Comic Con original, e tu tens que garantir que vais de cosplay, não sei o quê, pelo menos na altura era assim, para teres bilhete garantido, senão vais ter depois um lote à venda para pessoal que não vai de cosplay. Mas a Pá. questão é, onde é que começa o cosplay, né? Se for ali com uma bata de laboratório, já vou da Anatomia de Grey, como é que é, né? Pois, Vou não sei, não de médico. faço ideia como é que eles fazem Ah, esse. eu sou o Derek, né? O que é que eles dizem? Não dizem nada, tem que me deixar entrar sem pagar, né? Tem Sim, que haver eu ali o encaminho. não consegui ainda ir a nenhum destes dois em Portugal, que é um bocado ridículo, que eu gostava tanto de ir lá ao de Santiago e não consegui ainda dois em Portugal e não consegui. Pá, tenho lido essas críticas que tu também apontaste, algumas coisas aí sejam um bocado desequilibradas, de painéis não serem chegar, mas eu acho que é uma iniciativa que, pá, que é de louvar, porque é normal que nos É primeiros anos. completamente, e é impressionante que este ano o painel, pá, os painéis decaíram em qualidade comparado com o ano passado. Epá, este ano estava muito mais gente, ou seja, Mas 50 mil pessoas já anunciaram, 50 mil pessoas. as pessoas não vão lá para ver a malta a falar, as pessoas vão lá passear, como quem vai à Sim, feira mas de tens muita chocolate, coisa, os né? Pelo que eu bombons. percebi, Eu sei, tens lá merchandising à venda, tens muita coisa eu sei. Mas que. a partir do momento em que a qualidade cresce e o público aumenta, quer dizer, não é uma boa premissa para o ano, não é? Mas eu, aquilo que eu percebi, até estive a ver algumas fotos tuas e do Edgar Ascensão. Sim. Aquela merda é uma chupação de dinheiro a tanços, não é? Ao pelo menos metade da. Pá, desculpa lá, eu sei que foste e que achaste para ficar maior de nada mínimo, mas, opá, os gajos aproveitam-se do bom nome, não é? Porque eu acho que nem o logotipo é o mesmo, esta merda se calhar nem tem nada a ver. Já pensaste nisso? Porque o logotipo é diferente. Isto é, os gajos, olha, vamos para a Comic Con, não está registado na Europa, só está registado nos Estados Unidos, vamos ir Não, com mas os eu tenho gajos. a ideia que o gajo, pelo menos o gajo que faz os anúncios O dos Joe Wright, não é? convidados, é, o Sim. gajo, esse gajo está ligado à Comic Con de Eu Santiago. Eu acho que tenho sim. ideia, Sim. que o gajo está ligado. Porquê é que não Então, veio o Momoa? epá, o Mamoa cancelou, sei lá, tem mais que fazer Acho que também. por causa de filmagens de um filme qualquer, não é? Ele aparece no Não te veio Batman, não é? desculpa. O Aquaman, oh, caralho, não Sim, é? Pois, mas não acho que sim. apareceu no trailer ainda. Enfim. Fica nos Não, mas. outtakes do Hã? DVD. Fica nos outtakes do DVD. Se calhar é daquelas merdas que cortam na versão final e o caralho. Ele aparece aqui no Batman. No novo, diziam que o gajo ia aparecer, que era o Aquaman, não era? Ou não? Onde é que tu já viste o trailer? Onde é que eles vão encaixar Pois, no meio o daquela merda. Aquaman? Não Não sei. sei. O Aquaman é No no cenário Endurance. Só se é no oceanário lá do de Gotham. De Metrópolis ou de Lá de Gotham, Metrópolis. caralho. Foda-se. Bem, mas voltando à Comic Con, eu acho que essa questão que o Pedro falou do cosplay realmente devia haver uma diferença, pelo menos de preço. Ou seja, os gajos que fossem de cosplay, claro, pronto, aí estás a falar dessa questão das patas e o gajo diz que vai de prisioneiro, pá, tinha que ter limite, né? Tem que ser um que seja claro, como se vê muito em fotografias, Sim. deviam ter um preço especial, porque pá, esses gajos é que estão inspirados àquilo. Se aquilo fosse quantidade de gente toda vestida normal, não Pois, não tinha tinha piada nenhuma. nem metade da divulgação que E aquilo tem, né? um dos grandes eventos que eu também fui é lá o concurso lá de cosplay, pá, que aquilo é. Quem Pronto. ganhou este ano? É muito sui generis. É pá, uma gaja de um jogo, acho eu. Nem sei bem. Aquilo eram dois Era que tinha as apresentadores mamas lá. maiores, né? Hã? Que tinha as mamas maiores e Por ninguém ligou acaso ao houve lá cosplay. uma Catwoman bem boa que ganhou lá um prémio qualquer. Aquilo são para aí 30 prémios. Há três menções honrosas e depois para aí 30 prémios diferentes. É É. um para cada um. Melhor Irina, melhor. É quase um para cada um. Mas aquilo é caricato, é É engraçado. como as corridas dos putos, para ninguém ficar triste, todas ganham uma medalha. Coitado. Ah, mas E. eu acho que aquilo tem, há uma coisa ali que mete muita confusão, que é. Tu vês lá gajos vestidos de gaja, tipo fatos daqueles da anime, só com barba, Sim. não é? Que acaba por ser um bocado aquela velha tradição portuguesa, quando chega ao carnaval toda a gente se quer vestir de mulher, não é? Parece que há aqui alguma homossexualidade latente. Nem é homossexualidade, é aquela vontade de ser mulher, não é? É o transformismo. Só Tá bem, que, rapaz. Pedro, pronto. Depois de 7 anos consecutivos, eu, para o ano não me viste mulher. Não, mas repara numa coisa. As pessoas dizem cosplay. Mas aquilo é tipo carnaval, não é? É um É, bocado. cosplay é um nome que se dá para não Só ter vergonha. depois mesmo no concurso de cosplay é que os gajos representam uma cena, estás a ver? Há assim um filmezito e o caralho, e eles fazem assim lá um playback manhoso de uma cena, ou caralho, ou lutam e o caralho com espadas e caem, e assim umas merdas. Porque eu estava a ouvir no outro dia o podcast do VHS, que eles estavam a falar com um dos gajos originais daquele clube de fãs de Star Wars, um Sim. gajo já dos anos 60 que viu as estreias já como um homem crescido. E o gajo falava em trajar-se. Nós trajamos-nos de vez em quando, porque pronto, o cosplay é uma modernice, não é? Eles dizem que é cosplay. Sim, eu acho que cosplay é mais naquela também de representar um pedaço. E daí os concursos de cosplay, onde eles representam mesmo um bocadinho ou do filme ou do jogo, acho que é mais por aí. Mas o cosplay nos Estados Unidos, por exemplo, em San Diego, acho que funciona muito bem, porque o pessoal não sente como freak show, que é o que acontece. Se tu olhas lá à volta e toda a gente tiver de cosplay, né? Se tu vês Sim, num sim, sítio, sim. como se fosse um bar de canal, toda a gente está mascarado, tu não tens vergonha de estar mascarado, seja do que for. O problema que eu percebi pelas críticas do que aconteceu este ano, no ano passado, é que tu tens para aí 5% do pessoal que está ali no Comic Con é que está de cosplay. Ou seja, parece que faz os papazes, levam os meninos aqui para ver o freak show, para ver ali o balde de desfile ali dos maluquinhos que vão vestidos e isso faz sentir mal, né? Imagina um gajo vai de cosplay para ali e de repente tu passa por qualquer gajo olha para ele como se fosse um esquisito epá, e torna a coisa Sim, é esquisita. diferente. É E pá. estás no Porto, não é? Imagina que é aquela altura, aquele tempo entre tu estacionares o carro, atravessares aquela uma zona toda de tripeiros e olharem para ti com um palito nos dentes, vestido de Katniss, não é? De barba. E a verem ter passado por meio daquela moto toda. Esse momento deve ser uma coisa terrível. Tu tens um trauma qualquer que o pessoal do Porto já percebi. O que é que te Opa, eu aconteceu, sou meio Pedro? Conta lá. portista, eu sou meio portista, atenção. Eu vivi lá a grande parte da minha vida, por isso é que eu nunca era incapaz de me vestir quieto nisso no Porto. Está certo. Mas olha, para encerrar aqui a Comic Con, Miguel, viste a estar ouvindo ao vivo, não? E a Epá, chat vi, vi. GPT. Estava lá a dar autógrafos. E então, conta-nos lá. Epá, está um bocado. Tá. Vi a Tara Reid e a Shannon Elizabeth. Sim, mas Aquela vieram com merda 10 que anos fez o. atrás, né? Sim, completamente. Não, aquilo era comic quiche, como eu até já tinha dito. Aquilo estava uma comic. Eu até gosto desse ambiente assim mais fuleirote, mas ela estava um pouco acabada. Elas fizeram uma sessão no dia que eu fui de meet and greet. Podes ir lá para dentro dar-lhe um beijinho, ou caralho, acho que era só um beijinho, 50 € acho eu. Eu li aqui o Beijinho, pessoal. mas estamos a falar de quê? Que eu li aqui o pessoal revoltado na caixa de comentários da Comic Con. Ai, o caralho, já pagamos, agora temos que pagar mais 50, ladrões. Acho que era só um beijinho lá dentro e se calhar uma foto com elas. E depois estavam lá a dar autógrafos. Epá, e as gajas estão um bocadinho acabadas, pá. Porra, 50 € saíam do pavilhão e lá atrás arranjavam um melhor por 50 €. Um beijinho na cara, estás a falar de um beijinho na cara, é isso que estamos a falar. É um beijinho na cara, Na sim. cara, ok. Mas a tarde é que pagavam-me 50 € para lhe dar um beijinho, ou até que pagava a ganhar? Não, não. Nós é que tínhamos que pagar para o meet and greet. Epá, isso está Mas muito mal essa pensado. tara rir não é aquela que parece que se está a desfazer como se fosse de cera? Está sol? É do Sharknado. Não, a tara. Já tem o cu todo assim a cair para baixo, não A Tara é? Reid é mítica na internet porque há uma vez que ela está num daqueles desfiles, não sei se vocês se lembram disso, de passar a vermelha com as mamas à mostra e não sente, não sabe. Aquilo é só plástico, então ela nem sentiu que o vestido tinha caído. Se vocês não viram isso, procurem, que essa cena Epá, tenho que ver. foi mítica. Ela está muito. E a outra também já está muito marcada já, pá. Aquilo a gaja Tá, tá. está Eu vi complicado. as Eu já não vi há muito fotografias tempo e. também. Eles fizeram. Eu já nem lembro quando é que foi o último American Pie, né? Pois não sei também. O Isso 5 aí. ou o 7 ou o caraças, aquilo depois Não não sei. faço. Acho que esse já nem tinha essa malta do início. Acho eu, não sei. O Acho Ren... que é, não, esse acho que tinha. não. Ah, tinha. Não, não Voltaram. sei. Deixei de ver pai no 3 ou no 4. Aí foi isso do American Pie, onde ela apareceu. Era o painel American Pie, Mas apareciam. estavam todos? Não, estavam só as duas. É, foi o As resumo. duas que já ninguém liga, exato. Já ninguém quer saber delas. Acho que estavam a morar na rua, foi isso que eles foram buscar, cara. Pá, estás a ver, American Pie, quer dizer, é um bocado abuso. Para isso podiam chamar aquele gajo o Walter Bishop, o painel do Lord of the Rings. Mas completamente, mas é isso que acontece aqui. O painel Once Upon a Time também, aquela série lá dos contos de fadas e o caralho, Uma também era só portuguesa, né? era assim com uns gajos meio falsos também, assim com uns meio secundários. É só o que eles conseguem. É um bocado Muito triste, bom. mas pronto. Mas a culpa não é deles, a culpa é vossa. Então. Vamos pagar 160 € para ver o painel do Senhor dos Anéis com o Walter Mas Bishop. olha, não, o Fringe do Senhor dos Anéis. Vamos aí, ou onde vamos Manisco. ou não? Fazer um painel nas nalgas lá. Vamos, mas eles mandam-nos uma carta registrada a convidar. Não, e 50 € por cada nalgada. Sim. Ou seja, É um meet and greet, mas com nalgada, pode ser. claro. Muito Ainda bom. vendemos já uns capacetes de Viking. Olha isso. A Pode deixar isso. 75 €. E eu de calças para baixo, né? Que é a minha imagem de marca, já Cada beijinho por 50 € percebi. tá feito, ganhamos o dia. Está Está certo, combinado. pronto. Agora vamos embora. Podemos fechar, dizer que a Tara Reid revelou que agora gostava de começar a ser realizadora. Deve ser espetacular, esperemos estar a rir. Obrigado.